Yeah. Atitude errada, proceder de pilantra. A ideia aqui é forte, mas não adianta. Sua fama é bem conhecida na vizinhança. Mulher de mano meu, aí quero distância. Até amiga de infância, ele não perdoou. Chavecou, vacilou e um toco levou. Talento ele tem na arte de engrupir. Seu sonho de consumo é ser um P.I.M.P. Várias putas ao redor, dinheiro no bolso, Rolex no pulso, ouro branco no pescoço. Caramba, da hora pra chamar a atenção. Acorda pra vida, que isso tudo é ilusão. Viver de mentira, doidão, até quando? Conselhos vou te dando, ensinando e se portando. Vai pensando que tá bom, deixa estar como tá. A vida que te ensina a cair e levantar. Então para de caô, sem essa de migué. Pagar pra vacilar, complicado, né? Respeito é a chave, humildade é a essência. Se liga na resposta e use a consciência. Hoje eu não vou sair. Por quê? Eu tô sabendo que aquele fulano vai. Ele não sabe beber, é esparrado demais. Canta muita marra. Pra dividir uma mulher dá até porrada. Tô ligado que ele só se mete furada. Não mede seus limites, malicioso, sexista. Tá pegando uma coroa lá em Caparica. Fiquei sabendo que o marido dela é polícia. Foi preso duas vezes por não pagar pensão. Não saio com cara desse porque é vacilão. Um gigolô de quinta, cheio de gracinha. Para as mulheres várias fitas e não usa camisinha. Às vezes amantes queima ele pra não ficar com ninguém. Se a gente sair com ele, vamos ficar queimado também. Sei que vão dizer que eu não sou santo. Prefiro ir devagar, meu estilo é cachorro manso. Não saio com um cara desse que só se mete em treta. Já perdeu a noção do perigo quando sai atrás de uma.